Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, sejam muito bem-vindos a mais essa edição que vai dar continuidade à nossa série de estudos aqui sobre a temática das ciências e tradições ocultas que nós estamos levando para vocês, ouvintes, tendo como base aí os escritos de Manly Palmer Hall, esse grande ocultista, grande Rosa Cruz, grande maçom, e eu acrescento também Manly Hall no hall dos grandes teósofos que viveram para beneficiar a humanidade com os seus estudos e a sua obra que nós estamos utilizando para fazermos nossos estudos é The Secret Teachings of All Ages, este monumental livro que tem inúmeros capítulos, e hoje nós vamos trabalhar sobre mais um deles, trazendo no dia de hoje o simbolismo esotérico das pedras, metais e gemas. É mais um tema realmente interessantíssimo desse livro, de um assunto que não pode faltar dentro do conhecimento dos ocultistas, dos esoteristas, pois com certeza as pedras, os metais, as gemas preciosas, elas formam realmente um simbolismo que é universalmente utilizado no esoterismo, no ocultismo. E desde sempre, ouvintes, dentro dessas ciências ocultas, são cultuados os quatro elementos sagrados que sempre fizeram parte do simbolismo esotérico. E Manly Hall começa exatamente falando a esse respeito no seu livro, nos informando que cada um dos quatro elementos primários que eram considerados nas ciências ocultas da antiguidade eram considerados pelos filósofos como análogos à constituição quaternária do ser humano. As rochas e a terra, esses elementos que estão presentes no nosso meio ambiente, correspondiam aos nossos ossos e à nossa carne. Então, dentro das simbologias alquímicas, a terra e as rochas representavam a nossa natureza física mais densa. E por conseguinte, a água e este elemento que abunda também no nosso corpo, ele estava ligado aos fluidos corporais e também às nossas emoções. Pois esse homem que nós chamamos de homem físico, na verdade é muito mais um homem líquido do que um homem físico. E prosseguindo esse simbolismo, o ar, né, corresponde aos gases que estão presentes e que são necessários à nossa sobrevivência no nosso corpo, mas tem também uma relação com a nossa mente. Então, nas figuras alquímicas e do esoterismo, muitas vezes o ar, as nuvens, a fumaça, ela é sempre representativa do nosso nível mental. E o fogo representa, de uma maneira geral, o calor interno que existe no nosso corpo, o fogo que é essa substância indefinível, que é a matéria mudando de Estado, é a atividade incessante dos interna dos átomos, e o fogo com certeza é o símbolo também da atividade energética do espírito. Então, todo esse simbolismo dos quatro elementos, somados também ao éter, né, que é o outro elemento oculto dos elementos esotéricos, eles são amplamente utilizados dentro do simbolismo. E então nós podemos adentrar, ouvintes, dentro de um campo simbólico, um campo que atrai a realidade mais essencial do ser humano, pois o ser humano, ele muitas vezes tem medo daquilo que é mais óbvio dentro do seu ser, e quando se depara com os símbolos religiosos, símbolos esotéricos, muitas pessoas ficam assustadas, têm até uma certa aversão, principalmente quando são utilizados elementos que estão tão presentes, apesar de não serem visíveis. Mas dentro do simbolismo esotérico, por exemplo, os ossos humanos, eles representam a nossa própria identidade essencial, pois juntamente com as pedras, né, que formaram, foram, por assim dizer, os primeiros elementos a serem cultuados no mundo, né, pelos seres humanos, o corpo humano e os seus elementos também eram de intenso interesse pelos antigos. Então, quando o esoterismo usa, né, imagens que muitas vezes nós temos como macabras, como por exemplo os nossos ossos, os crânios que são utilizados aí nos locais de alta tensão para indicar o perigo de vida, na verdade, ouvintes, esse símbolo que evoca aquilo que existe de mais essencial no ser humano, pois no final das contas essa nossa existência aqui na Terra depende totalmente desse arcabouço, né, físico. E Mendenhall também fala disso aqui no seu livro, quando ele fala, né, de Saturno, o grande Deus ou o grande planeta que rege os nossos ossos, a nossa estrutura física, e os nossos ossos têm uma intensa beleza por ser conformado de cálcio, né, na sua maior parte. A brancura dos ossos sempre encantou e sempre acabou se transformando num símbolo da nossa natureza essencial. É por isso, ouvintes, que dentro do estudo do ocultismo se convida o aprendiz, o neófito, a ir fundo dentro da sua natureza. E esse ir fundo é como nos diz a escritura cristã, encontrar aquela pedra branca que está dentro dos nossos seres. Fisicamente, a pedra branca que é falada nas escrituras são os nossos ossos. Mas no final das contas, ouvintes, a mensagem do vitriol, a qual tantos e entre nós que são iniciados das tradições e mistérios, enfrentamos esta viagem simbólica. Esta palavra, que é um acróstico, né, de uma frase latina usada pelos primeiros ocultistas medievais e também Rosa Cruzes, que significa visita o interior da terra e retificando-te encontrarás a pedra oculta. Então, vitriol é presente nas frases, presente nas câmeras iniciáticas, não só do passado, mas da atualidade, convida o iniciado a buscar a sua essência. Visitar o interior da terra, a terra que tudo nos dá, que recebe de volta quando nós vamos embora dessa nossa casa, que é o nosso corpo. O pó retorna à terra que nos deu, o corpo físico, e o espírito volta para a sua dimensão. Mas quando nós estamos ainda encarnados, nós também podemos ir atrás do simbolismo oculto. Então, os dizeres, o acróstico do vitriol, nos convida não a uma viagem macabra, ouvintes, mas sim a uma viagem no mais íntimo, no mais profundo âmago do nosso ser. E o simbolismo, justamente, dos ossos da nossa natureza física, ela tem sido realmente, praticamente, dos primeiros cultos que houveram dentro da antiguidade. Então, juntamente com as pedras, e os nossos ossos não deixam de ser pedras, né? Só porque estão envoltos em músculos, na constituição física e da quantidade muito grande de fluidos que circulam no nosso corpo, mas é a base essencial do nosso ser material. E corresponde, por incrível que pareça, também a nossa dimensão mais elevada, pois se no âmago do corpo físico existe essa pedra branca, então, ouvintes, o que haverá então dentro dos nossos seres, mais do ser mais profundo que há dentro do coração de cada ser humano? Então se revela aí a beleza daquilo que muitas vezes é evitado como símbolo da morte, mas como nós sempre temos divulgado, propalado para vocês, ouvintes, o termo morte não deve constar no vocabulário do esoterista, do espiritualista, como símbolo da morte, mas sim como símbolo da transformação que é possível cada ser humano atravessar. Então, cada vez que nós ouvimos morreu fulano, morreu ciclana, morreu, desapareceu tal coisa, nós deveríamos dizer para nós: não morreu, não acabou, mas sim se transformou. Então, os rituais antigos e modernos das escolas de mistério são rituais que levam o indivíduo à transformação. A morte iniciática é uma morte que leva a uma percepção de uma vida mais profunda, de uma compreensão mais ligada com a natureza essencial. Então, tudo que é material ao nosso redor, ouvintes, na verdade, está ligado com a essência espiritual. Então, mesmo as pedras, né, e toda a natureza e o ser humano, que no início era chamado, né, homem das cavernas, né, mas desde aquela época nós usávamos aquelas cavernas para inscrever nelas, né, símbolos de coisas importantes para a nossa consciência, além de serem abrigos e nos abrigar das intempéries e das feras e de tudo que poderia nos afligir, as cavernas também passaram a simbolizar a nossa consciência mais profunda. Então, quando nós vamos a uma grande igreja, quando nós vamos a uma grande catedral, e os antigos faziam um uso mais técnico dessa visita, quando nós vamos a esse amontoado de pedras que é uma grande catedral, uma grande igreja ou um templo de qualquer espécie, nós fazemos como os antigos faziam, entramos nas cavernas e ali, ouvintes, a nossa consciência viaja. Hoje se sabe que um dos efeitos físicos que provoca um grande ajuntamento de pedras é a geração de um campo elétrico de natureza negativa, né, dentro do ponto de vista eletromagnético. E esse campo elétrico negativo propicia, ouvintes, que a nossa consciência tenha estados alterados de consciência. E é por isso que se ergueram aquelas fabulosas pirâmides. É por isso que os nossos irmãos maçons operativos ergueram as majestosas catedrais góticas. Não porque eles eram megalômanos, não porque eles queriam extorquir dinheiro dos reis ou dos fiéis daquelas igrejas, ou porque os faraós eram pessoas cheias de vaidade, queriam construir coisas cada vez maiores. Mas sim, queridos amigos e amigas, eles queriam erguer uma máquina iniciática que favorecesse a nossa consciência ir mais profundamente. Então, junto com todo esse simbolismo, nós sabemos, ouvintes, que há mistérios aí ocultos dentro desse tema. Então, no simbolismo esotérico, né, e astrológico, Saturno se tinha que ele emanava todos os seres humanos e que cada ser humano, na verdade, era constituído do pó que vinha do deus Saturno e que constitui o nosso corpo físico. Então, Saturno, Cronos, ao mesmo tempo era o criador e também o devorador dos seus próprios filhos. E isso tudo, ouvintes, representa exatamente a nossa natureza material. Uma natureza efêmera, uma natureza limitada. Então, há pedras famosas, né, dentro do esoterismo, né? Pedras e que muitas pessoas nem sequer sabem que, na verdade, eram pedras que, por exemplo, receberam os 10 mandamentos divinos. E segundo a tradição esotérica judaica, os 10 mandamentos foram originalmente inscritos com o fogo da sabedoria divina em maravilhosas pedras de safira. A safira, que é uma pedra normalmente azul, né? Existem safiras de outras cores, mas o azul é mais comum. Então, os 10 mandamentos divinos foram inscritos em duas tabuletas, né, que na verdade são dois tabletes, que Moisés, então, ouvintes, julgou que os homens não teriam ainda condição de estar perante uma obra tão perfeita quanto aquelas duas pedras divinas que lhe foram conferidas. Então, ele inscreveu em tabuletas de madeira e ali estavam os 10 mandamentos de Deus que o homem deveria seguir. Então, provavelmente, nas pedras de safira que ele viu escritas com fogo divino, na verdade, deveriam haver mandamentos de uma natureza muito mais elevada, de uma natureza espiritual. Porque os 10 mandamentos que nós conhecemos, que estão escritos e hoje ainda divulgados na Bíblia e que pertenceram à tradição judaica e que o cristianismo incorporou, chegando a nós depois de 3.000 anos de tradição, na verdade são mandamentos físicos, né? O não matarás, não roubarás e os outros mandamentos, na verdade, se referem às coisas do mundo. Mas com certeza existem 10 mandamentos que são divinos. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar um pouco a esse respeito. Porque com certeza os 10 mandamentos, na verdade, eles se conectam com as 10 grandes ideias que vêm da mente divina e que tem a ver com os 10 algarismos que nós utilizamos nas nossas matemáticas, mas que na verdade fazem parte do simbolismo numerológico. Então esse 10 aí não é por acaso, ouvintes, e se é que houve realmente uma arca da aliança, que pode ou não ter existido, mas que provavelmente alguém, algum profeta, teve realmente uma iluminação muito profunda, e tudo isso está simbolicamente colocado dentro desse simbolismo das pedras, dos metais e das gemas. Então, para os alquimistas, o ouro, né, o qual foi entalhado, né, a Arca da Aliança, era o mais sublime dos metais, pois o ouro se conecta diretamente com o simbolismo do sol. Assim como a prata também, que é o outro grande metal precioso, se conecta também com o simbolismo da lua. E o sol e o ouro, e a lua e a prata, são os dois grandes pilares que no segundo bloco do nosso programa nós vamos abordar, porque tem a ver com o simbolismo maçônico, com o simbolismo do templo. Nós já falamos aí em outro programa sobre o templo do rei Salomão. Mas no final das contas, tudo isso se resume, ouvintes, com o corpo do ser humano. Ou seja, o sol e a lua não estão só lá fora, ou não estiveram lá fora no templo do rei Salomão, ou não são apenas as duas colunas que se encontram nos pórticos das lojas maçônicas. Mas sim, existe no ser humano um sol que contém a sua divindade, que é o seu coração, e existe uma lua, que é o seu outro lado, o seu antípoda, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, com a nossa massa encefálica, é um grande refletor da luz que vem do nosso coração. E é por isso que nós precisamos equilibrar essas duas forças, essas duas colunas, pois a verdadeira sabedoria é a espiritual, vem do coração. A nossa cabeça, que muitas vezes nós queremos compreender todas as coisas com a nossa mente, a mente, ouvinte, só reflete a luz que vem da nossa espiritualidade. Mas vamos continuar falando disso no segundo bloco do nosso programa de hoje, ouvintes, enquanto nós fazemos uma pequena pausa. Vocês vão ficar aí com o convite aqui da Rádio Esotérica FM, da Loja Esotérica Virtual. Venham, ouvintes, participar aqui das nossas atividades, se associem, nos patrocinem. Estamos inclusive no meio de uma campanha para adquirir aqui novos equipamentos para que a nossa querida rádio esteja tranquilamente 24 horas por dia a serviço da qualidade de vida de vocês, ouvintes, e que nós tenhamos aqui programas cada vez mais animados. Estamos querendo trazer outros convidados, precisamos de mais equipamentos aqui para sempre ter uma qualidade técnica sempre adequada para vocês receberem o nosso material com qualidade. Então vamos ao intervalinho, ouvintes, agradecemos a sua audiência, voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando com vocês sobre o simbolismo das pedras, das gemas, dos metais preciosos, ouvintes, e obviamente do seu significado oculto. E agradecemos muitíssimo aí a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo pela nossa querida Rádio Esotérica FM, ou então pelo nosso canal da Ustream ao vivo, ou então aí na Levir, na loja esotérica virtual, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. E agora os nossos vídeos aqui dos nossos programas estão no nosso canal do YouTube. Procure a Esotérica FM no YouTube, vocês vão encontrar exatamente aqui os nossos programas. Então vamos retomar essa temática, ouvintes, muito interessantes dos 10 mandamentos, que originalmente foram inscritas em safiras, mas que Moisés, julgando que o povo era muito fanático, ele preferiu que aquelas pedras fossem ocultadas ou fossem não mostradas ao povo, mas que a eles chegasse o conhecimento das 10 leis divinas. Mas o fato, ouvintes, é que essas leis divinas, na verdade, são muito mais profundas, né? Porque, segundo nos diz aqui o livro de Manly Hall, na verdade, essa década sagrada, esse 10 dos 10 mandamentos, não se referem apenas àquelas regras morais que todo judeu e que modernamente todo cristão também deve seguir, mas sim esses 10 mandamentos são as 10 forças, os 10 números, as 10 ideias primordiais que estão inscritas na safira, na pedra oculta dentro de cada ser humano. Então, se diz que esses 10 números, essas 10 leis, elas se dividiam em 2 grupos. E é justamente por causa desses 2 grupos que há o simbolismo dos 2 grandes pilares que estão presentes em todo o grande templo espiritual. Quer seja uma loja maçônica que os coloca mais explicitamente, ou então nós vemos nos pórticos das igrejas, das catedrais, nos minaretes das mesquitas e outras tradições religiosas que também mantém esse conhecimento. E, na verdade, são 2 linhagens, são duas informações que têm duas grandes forças que estão inscritas nelas. Uma é feminina e negativa, e a outra é masculina e positiva. E segundo a lei das polaridades, elas precisam ser, obviamente, equilibradas, né? Então, elas são aquelas famosas colunas J e B, ou B e J, que todo maçom conhece de cor e salteado os seus simbolismos. E, com certeza, também remete ao simbolismo solar, pois o primeiro arco e as primeiras colunas, quem traçou no mundo, no universo, foi o próprio Sol, com o seu movimento celestial, que nós hoje em dia nós sabemos que é um movimento aparente, pois é a Terra que gira e não o Sol que gira ao nosso redor, mas mesmo assim o Sol caminha pelo céu e ele a cada dia nasce e desaparece no ocidente, numa posição diferente. Então os antigos começaram a marcar essas posições e acabaram chegando na conclusão de que esse grande movimento eram duas colunas, a coluna norte e a coluna sul. E então a coluna B, né, é o polo negativo ou lunar, e a coluna J é o polo positivo ou solar. Então se diz que as duas tabuletas com os 10 mandamentos também se conectam com esse simbolismo. E obviamente que são forças que existem dentro de cada pessoa, não é nada externo a nós ouvintes, apesar de nós encontrarmos esse simbolismo também nos templos. Porque o templo, a igreja, a catedral, nada mais é do que uma imagem do ser humano com a sua natureza espiritual. Nós jamais devemos imaginar que o templo seja uma projeção de alguma coisa que não existe naturalmente, pois só as coisas naturais é que são dignas de nós seres humanos. Então, estas construções, normalmente feitas em mármore ou com pedras, né, nobres e muitas vezes adornadas com ouro, com prata, como se diz do antigo e tradicional templo do rei Salomão, na verdade são símbolos das 10 grandes emanações divinas que nós chamamos de números, mas que na verdade são números, ou seja, são ideias profundas que nós ouvintes temos que trabalhar na nossa consciência. Mas vamos voltar ao simbolismo das pedras preciosas, né? E uma das pedras preciosas dentro do esoterismo que são mais comentadas é exatamente a chamada lápis exilis, ou a safira, que faria parte, a pedra preciosa que faria parte da coroa daquele anjo que foi expulso do céu por ser um anjo que, na verdade, queria ser igual a Deus. E esta pedra preciosa que cai do céu e que fora então engastada no cálice do Santo Graal, é um dos mitos de uma das lendas mais cantadas, decantadas e repetidas de todo o simbolismo oculto, pois se a pedra representa a essência espiritual, pois na verdade todos nós somos pedras e temos que tornar a nossa pedra não um obstáculo, mas uma pedra a ser trabalhada, a ser lapidada até que ela se torne uma pedra cúbica, uma pedra polida. E os nossos irmãos maçons conhecem muito bem esse simbolismo. E, obviamente, ouvintes, que aquilo que nós temos de espiritual dentro de nosso ser é exatamente essa pedra que caiu. E apesar dos profanos ou daqueles que nunca estudaram esse assunto terem imediatamente um medo, né? Um medo praticamente irracional da própria história de Lúcifer, mas o fato é que cada ser humano é o próprio Lúcifer, pois a palavra Lúcifer quer dizer o portador da luz. Então, pois está na própria palavra lux, né? E feros, né? Aquele que porta a luz. E cada ser humano é exatamente o portador da sua luz interior. Cada um de nós, ouvintes, caiu lá do céu ou saiu daquele jardim, né? Florido, né? Que nos conta o Gênesis, daquele paraíso idílico das dimensões espirituais, e viemos parar aqui na Terra. Então cada um de nós é o próprio Lúcifer, é o anjo que foi não expulso, mas foi enviado para a matéria para se levantar. Então a busca do Santo Graal, né, é na verdade essa história simbólica da busca realmente do retorno à casa do Pai, pois com certeza aquele que era o anjo caído, ele não cai simplesmente porque ele deseja fazer o mal, pois o mal absoluto e como infelizmente muitas religiões imaginam que há um ser no mundo que existe apenas para fazer o mal, na verdade é a própria mente, ouvintes, humana, que é a única instância do universo capaz de praticar alguma coisa, não só contra o nosso semelhante, mas contra todo o universo. Então a nossa busca, ouvintes, e a busca do ocultista pelo seu Santo Graal é simbolicamente o retorno à casa do Pai, pois o Graal, como todo cálice, na verdade ele é um espaço vazio, né? E o vazio só tem utilidade quando ele chama para ser preenchido pela substância para o qual ele foi designado. Então, o cálice que o sacerdote usa para celebrar, ele vai ser preenchido com o vinho que é consagrado, ele simboliza a vida espiritual, não o vinho físico que serve para embriagar ou para alimentar, mas sim o vinho espiritual que vem, obviamente, do interior. E a substância material do vinho, assim como o pão que com ele faz o seu simbolismo, na verdade é a energia solar que entra nas plantas e que se junta com os minerais dentro da seiva e que projeta então um fruto, uma uva, ou projeta um trigo, que esses dois frutos têm se sintetizados a purificação da energia divina que desce na matéria física e se tornam nesses alimentos que nós consumimos ritualisticamente. E assim, ouvintes, a grande empresa que é a busca do Santo Graal e aquela joia que caiu da coroa de Lúcifer e que, dentro das histórias, né, que se conta, estava engastada naquele cálice que, por último, sorveu dali Jesus Cristo quando instituiu a Santa Eucaristia. Na verdade, tudo isso é um símbolo, ouvintes. Cada um de nós é o próprio Graal. Cada um de nós tem dentro de si o vinho, a água sagrada. A questão toda, ouvintes, é se nós somos capazes de experimentar na realidade todo esse mistério. Então não adianta ter um cálice exterior e não adianta buscar uma joia que tenha pertencido a um santo ou que tenha estado na mão do próprio Jesus, né? Então os filmes aí, a iconografia aí, os Indiana Jones da vida buscando aquele cálice sagrado, ouvintes, não é uma coisa material. Cada um de nós está à busca dessa experiência. Então, quando nós lemos aquela história, ou quando nós vivenciamos num ritual aquela comunhão, nós temos que ver esse símbolo exterior e conseguir, então, sintetizá-lo dentro do nosso ser, conseguir compreender, ouvintes, que é uma busca não só externa, mas é uma busca interior. É fácil, ouvintes, encontrar um graal de ouro em qualquer loja aí de produtos litúrgicos. Vocês vão comprar um cálice maravilhoso, engastado com joias e com o seu interior todo dourado, com a substância mais simbólica, que é o ouro, que conecta diretamente ao sol. O problema, ouvintes, é transformar o seu corpo, transformar a sua consciência nesse vazio que é capaz de receber o sangue real, que é o verdadeiro Santo Graal. É a descida da experiência espiritual. E isso, ouvintes, está, obviamente, dentro de cada ser humano. O corpo humano é o receptáculo para o divino. Nada que seja exterior é mais do que um símbolo. E nós não devemos jamais perder de vista essa perspectiva, ouvintes. Porque, infelizmente, né, quando chega nesse nível de nós considerarmos aqui esse universo, ouvintes, das pedras preciosas, né, que tanto encantam e cativam os nossos sentidos, aí, infelizmente, muitas pessoas se perdem, porque o ser humano muitas vezes não compreende que o verdadeiro valor está dentro de cada pessoa. Nós vivemos há muito tempo um mundo apegado aos objetos. Então, o apego ao dinheiro, ao ouro, à prata e às pedras preciosas, a esses valores externos, muitas vezes obnubilam a consciência das pessoas. Então, não adianta nada haver um simbolismo oculto, né, nas pedras, nos metais, se nós vamos confundir tudo isso com a realidade física. Então, ouvintes, com certeza, as pedras preciosas, elas são maravilhosas porque elas são, por assim dizer, os mestres do reino mineral. Cada cristal, cada diamante, cada pedra preciosa, semi-preciosa, os rubis, as esmeraldas, os diamantes, ouvintes, as que são as pedras preciosas e as semi-preciosas, que são muitas, né? Como esses, essas maravilhosas pedras que nós estamos aqui, aqueles que estão me assistindo estão vendo, né? As ametistas, as águas marinas, que têm realmente cores deslumbrantes, pedras das mais diversas cores, que hoje, inclusive até com tratamento industrial, atingem realmente uma beleza que é exaltada ainda mais com a lapidação, né? Que as torna realmente deslumbrantes. E muitas pessoas perderam as suas vidas buscando o ouro, buscando a prata e escavando túneis atrás desses minerais, pela sua beleza e pelo valor que as pessoas dão a elas. E por que, ouvintes, pedras e metais têm valor? Porque elas são expressões aqui no mundo físico da energia divina e da sétupla energia que vem do coração de Deus. Existem conexões diretas entre os metais e as pedras preciosas e semi-preciosas. E obviamente que isto é da própria natureza da magia, conhecer essas ligações ocultas que existem nas plantas, nas pedras, tanto preciosas ou semi-preciosas, ou até as pedras naturais, as ligações que elas fazem com os sete raios divinos, que não é exatamente o nosso objetivo ficar contando aqui os detalhes a esse respeito, mas há pedras que são claramente ligadas a um dos sete raios divinos, como os diamantes, que são os verdadeiros mestres, os reis do reino mineral, que se conectam ao primeiro raio divino. São as pedras de poder e por isso mesmo são as pedras mais caras, não só por terem essa dureza, esta fibra que as torna até objeto de uso industrial para corte, tamanha a sua tenacidade, a sua dureza e resistência, mas porque ela representa o raio do poder, o raio realmente dos mestres que vêm para governar e que vêm para ajudar o ser humano na sua caminhada. Há outras pedras que têm simbolismo muito evidente também, como as próprias ametistas, que se ligam ao sétimo raio, o raio do cerimonial. Então a sua cor, né, profundamente púrpura, tem a ver com o raio cerimonial, por isso que é a cor do mestre Saint Germain. E há outras pedras, ouvintes, que estão ligadas com os seus determinados raios, e isso obviamente quem precisar utilizar, né, e se ligar com essas pedras para se proteger, né, para usá-las, não é? Como por exemplo nos anéis, muitas pessoas usam, não é, pedras preciosas, metais preciosos junto ao seu corpo e imaginam que é uma coisa que apenas acrescenta valor material. Não é só isso. Na verdade, quando nós estamos usando uma joia em ouro ou em prata, nós estamos ativando no nosso corpo essas forças solares e essas forças lunares, né? O ouro ativando a força solar e a prata ativando a energia lunar. E cada pedra preciosa que nós usamos, quer sejam em anéis, quer sejam em broches, em brincos e outras formas de adorno que nós colocamos junto ao nosso corpo, na verdade elas projetam na nossa aura a sua própria luz. E assim, ouvintes, quem usa joias, quem usa pedras, deve procurar saber em que situação vai ser favorável e muitas vezes até um processo desfavorável, principalmente nos anéis. Cada um dos dedos das nossas mãos está de uma forma lunar, de uma forma física, ligado a um aspecto da nossa consciência. Então, quem for usar um anel com uma pedra preciosa ou semi-preciosa, precisa procurar realmente alguém que tenha informação e usar apenas com o devido conhecimento de causa. Porque utilizar essas pedras sem saber para que realmente elas servem, pois as histórias antigas estão cheias de contos de anéis, né, fantásticos, como o anel de Salomão, com o qual ele encantava os espíritos do ar, ou então o anel que usava os anéis que usava Apolônio de Tiana, e que eram anéis que, segundo conta a história, fizeram com que ele vivesse 20 anos a mais do que ele mesmo previra que iria viver, pela força que ele conseguia trazer com esses anéis e com esses amuletos. E para fecharmos esse assunto, ouvintes, nós temos o tema das yugas, né, que também remete ao simbolismo dos metais, pois os antigos nos falavam da era de ouro, da era de prata, da era e das eras negras, né, que viriam, e nós devemos estar realmente atentos para esta teoria, porque obviamente ela são ciclos que estão se desenvolvendo, ou seja, era de ouro, era de prata, era de bronze, a era de ferro, ou as yugas, como chamam os hindus, a Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. Infelizmente, ouvintes, nós estamos vivendo a Kali Yuga, a era de ferro, que está totalmente em oposição àquela maravilhosa época da era de ouro da espiritualidade do nosso planeta, que infelizmente ficou lá no passado. Nós estamos vivendo o Kali Yuga, a era de ferro, que se iniciou, segundo os hindus, quando desapareceu do mundo Sri Krishna. E isso aconteceu há 5 mil anos. Nós estamos no Kali Yuga há 5 mil anos. E a previsão, né, há vários números aí que falam das yugas, mas o tempo menor que se fala do Kali Yuga é de 432 mil anos. E aqueles que falam mais chegam a dar ao Kali Yuga 500 mil anos, ou seja, nós não percorremos praticamente nem 1% desta era de, infelizmente, uma era que não traz facilidade para a nossa espiritualidade. Só quando terminar esses 500 mil anos, que são anos, infelizmente, que favorecem a materialidade, que favorecem a violência, a discórdia, só quando terminar, ouvintes, esta era de ferro, é que virá uma nova era de ouro. Mas nós não devemos perder de vista, ouvintes, que pelo fato de haver tantas dificuldades, pelo fato de tanto prevalecer, né, no mundo as coisas negativas, há também muitas oportunidades espirituais para todos aqueles que querem se aperfeiçoar. Porque realmente, quanto mais negatividade no mundo, maior atrito, maior resistência, ouvintes. Então, aquele que consegue avançar no caminho durante o Kali Yuga, ele tem um mérito muito maior e evolui até mais rapidamente do que aqueles que viveram lá na era de ouro, onde as coisas eram muito mais lentas, as coisas eram mais espiritualizadas, mas ao mesmo tempo era uma era que oferecia menos resistência. Essa era que nós vivemos, ouvintes, é a era de Kali, a deusa, infelizmente, devoradora de homens. Então nós temos que fazer aquilo que nos ensinaram os mestres: orar e vigiar e caminhar, ouvintes, com passos firmes, né? Mas sempre vagarosos, dando passo a passo para não escorregarmos nesse caminho da nossa evolução espiritual. Haveria, ouvintes, muito mais coisa para ser dita nesse assunto aí das pedras preciosas, dos metais, das gemas, das grandes joias que estão no físico, mas que também estão dentro do nosso interior. Mas, infelizmente, o avançado da hora nos faz pôr aqui, nesse momento, ponto final no programa Lux Esotérica de hoje. Mas remetendo vocês a realmente a pesquisa. Se você está usando joias aí, ouro, prata, pedras preciosas aí, não sabe o simbolismo, não sabe a energia que atrai essa pedra ou esse ouro, essa prata, procurem, ouvintes, informações, porque vocês estão lançando sobre o seu corpo, sobre a sua aura, energias, e obviamente isso pode ajudar ou pode prejudicar, dependendo, ouvintes, do uso que vocês estão fazendo dessas substâncias, porque elas estão conectadas com os princípios divinos, com os planetas, com os sete raios, e então é preciso um conhecimento de causa para o uso das pedras e também dos metais preciosos ou semi-preciosos ou semi-preciosas. Então, ouvintes, vou convidá-los para encerrar esse programa com uma última vibração. Vamos, ouvintes, nos recolher uma vez mais, fechando os nossos olhos, volvendo nossa atenção para o batimento cardíaco. E, ouvintes, visualizando com o poder da nossa mente, a partir desse instante, a chispa divina que brilha nos nossos corações. Sintamos esta luz que ilumina, que aquece, que eleva a nossa consciência, que essa luz se expanda dentro de nós, purificando dentro e fora o nosso ser, iluminando o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Aproveitemos esse momento, ouvintes, para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive dentro dos nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta bênção que vem do instrutor do mundo, que passa por esse humilde canal e vai até o coração de todos vocês, possa sempre aquecer, iluminar ainda mais o brilho interno que jaz oculto dentro do coração de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pela audiência. Terminou aqui mais uma edição do programa Lux Esotérica. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos vocês na nossa próxima edição. Desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom repouso e recebam aqui o meu virtual ouvintes, mas é fraternal, é caloroso abraço, sempre enviado para a nossa querida audiência que nos acompanha ao vivo e também você que está nos acompanhando nas gravações. Um grande abraço para todos, uma boa noite, até a próxima oportunidade.